Boa tarde, 76, pouso autorizado na 10, 120 Bravo, 129. Sim, a gente confirma que tem um tráfego aqui à esquerda da rota. Afirma o helicóptero, pousado na 17. 7. Posso ficar autorizado o táxi até o pátio da ADI, só lá os 45. Lima Kilo Zulu após o azul na curta, o Embraer 190, ali mantém. Tango Juliette, Tango Zulu, desça para 1.500 pés, ajuste 1.012, reporte Paripe. Para 076, Salvador, 47, direita, 1219. 1219. Salvador, 4076, não sei escutar. Azul 4076, táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette 09. Da colagem 120 com nós. Não estabilizada. 2 mil reportando estabilizado, 754. Quilo Zulu, Alfa 49, chama controle 198. Controle Salvador, muito bom dia, Patango Lima, Quilo Zulu. Patango Lima, Quilo Zulu, contato radar, saída do altar, inclusive mantém a nível de voo 090. Altar 090, Lima, Quilo Zulu. Bom dia. 4463, Recife, 1251. Que é a frequência? 125, decimal 1. 125, 1, também 3, bom dia. Mano, o Renato está de novo, está passando a tarifa e está fora da rota, pode? Passa lá. Gol do 941, 104.010, Senegal no 0.2. Para 4.010.12, o gol 1941. Está liberado 50 em etapa? Então, 3144, redução 2309, 720. 2309, 0504. O Zulu reporta 3 milhas, aguardando numeração para a pouso. Passará 3 milhas na cabeceira. Patão, Lima Quilo Zulu, controle. Prossiga, Sarita. Lima Quilo Zulu, seu estimado do pouso. Tá estimado pouso em Paulo Afonso aos 1-6, 1-0. 1-6, 1-0, confiado, Lima Quilo Zulu. Zulu. Tá estabilizado o gol no 754. No 754, torre, 1895. 1895, pode ver. Gol 941-72-1010, autoridade ENF. Para 2000, livre o ILS, o gol 941. Na presente posição. Vai, 7-4-360, pela esquerda, senhor. Afirma. Torre Salvador, boa tarde, o gol no 754, meia milha do externo, baixo trabalho. 754, pouso autorizado, 1-0, o vento, uma centena, 12 nós. Livre pouso 1-0, 754. Valeu, Oceaneiro. 62 e no 3. Oceané, 62 no 3, pronto, corta, galeão. Afirmativo, senhorita. Apenas para confirmar, a torre está fazendo algum tipo de chamada de telcom para o 62 e no 3, não? Negativo. Ok, obrigado. Está pronto para a cópia. Oceané, 62 no 3, para o Galeão, nível 360, autorizado. Via Pérsulo 1-0 até SMAP, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador, 1-9-8, torre 1-8-9-5, Oceana 5551. Oceané 62 no 3. Ok, Galeão 360, rota do plano, Pérsulo 1-0, após conforme. Recorda 10 para a direita, da El Leda Bridge, 198 ao controle, 1895 e 5551 na corda. Recordaremos quando pronto aqui na 10. Sim, Xuxana 6213. Nós estamos voltando já na final da ONU agora. Estamos no reporte final da 17. Na passada da final de 3 milhas. Frequência livre. Trem baixo, checada. Zulu, tem pouso autorizado na 17. O vento, uma centena, 12 nós, 1012 no ajuste. Conectado, Zulu. Pronto, cópia. Está pronto para a cópia, Rita, o mais que vai. Cairo Lorenzo, número 10, decolou da pistola 7, curva direita, corredor axé. Controle 1998, torre 18, decimal 95, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Autorizado, Carol Lorenzo, número 10, 198, controle 1895, 0161, Vitor Mike Quebec. Estamos no PAX 4, 62, 0461. Gente, Vitor Mike Quebec, para acionamento táxi, torre 18, decimal 95. Quatro, 10, 2.000 pés estabilizado em NS, porta estabilizada, redução 1 no 709. 2.000 pés, Bruno, estabilizada, reduzindo 709, 3.144. 9. Direita, 209, 754. Para o táxi, Vitor, mais que Charlie, Bruno, 754, Libra, na segunda. Bruno, 754, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa e Juliette até o 08, 754. Pesado, reporte para ingresso. Oi, Bruno, 941, bom dia. Passar o marcador, baixou e travou. 941, bom dia, ajuste no 0, no 2. Avistado, pouso autorizado no 0. O vento 120 com 12. Eu repouso na 0, gol no 941. Zulu, solo 58, frequência livre estacionar. Mike Quebec ali mantém. Só confirmando se está livre o pouso para o 941. Pouso autorizado, a centena com 12. Grato. Gente, é só na identificação, vai ser o 050, chegando mais. O 050 identificou na Mário, tá? 3283. Completa final, 2195. 2895, 3144. 2230, voa direto Duna, 10 para 3000 pés, legal 0 no 2. Que pro de Duna, confirmando, 3000 ou 2000? 3000 pés, bateria 2230. Que 3000 Duna na proa. Continue aguardando instruções, ajuste no 0 ou no 2. Fazer instruções no 0 ou no 2, tá? 3144. 0, o número 4 para o pouso e o número 1 para a partida. Compreendeu? Está cruzada para o objetivo 050, número 4 para matar o seu ponto de posição número 3. A situação já está muito baixa em 198. Pronto? Atenta a cheira do Boeing, autorizado a decolagem, com a centena com 12. Centena no 7, fica mais leve. 19-4100, direita, 219. Eita, 219, bom dia. Quebec Controle, 19-8. 19-8, até, graças. Tem. Sete, portão 06. Alfa, 0-0-0-0-4-4. Tem, não, com 1-2-9. Civil posto, 3-1-4-4, cara. Outra vez, Salvador, bom dia, é o Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec. Dois dois três zero, dez dois mil pés, o ajuste no 0 no 2. 3, 2, 3, 2. Romeu, Índia November Alpha, controle. Solo 03, solo 219. 219, 3144. Salvador, bom dia, boa tarde, 3144, de novo. 3144, boa tarde. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3144. Salvador, voo 1697, vai atingir 160, informação November. Todo 697, chama a identificação, desce até 100, chega da ponta. Até uma centena, chega da ponta, 697. Portanto, 3283, saída de restrições intacta? Livre, 3283. Obrigado. Tereza 2230, estabilizou? Ativo. Interceptando e avistando. 2230, chama a torre, 1-1-895, confuso. 395, obrigado. 3283, desce 2000 pés, autorizado ILS, porta estabilizada. 2000, porta estabilizada em ILS, 3283. Vovaduro, passarelo 2230, bom dia. Bom dia, 2230, vento 130 graus, 129, chega trem de pouso, autorizado pouso, pista 0. Que está embaixo e travado, livre pouso, 2260. Controle Salvador, boa tarde, aqui na 63, 15, informação ótima. Funciona 63, 15, aqui na 63, 15, chega da mão. 050, perfil Amã, 3, 1, 2. Chega uma centena, Gol no 697. Gol no 697, desce até 4.000 pés, Negão no 02. 4.012, Gol no 697. Lima Quilo Zulu, chama Recife, 1-2685. Tango Lima Kilo Zulu, controle. Papa Tango Lima Kilo Zulu. Controle Salvador 6315, possibilidade de uma comprou de Duna? Oceana 6315, autorizado para o Editoque. É o número 3 na próxima. Sem problema, só vou a Toque 6315. Operador em pista vista, 3283. 3283, Torre 1, 1895, Porto. 2 Torre, uma boa tarde, esse é o TAM 3283, estamos a 2 milhas para o Índia Terra, visão. Boa tarde, de forma de pista livre 3283. É. Passaredo 2230, Solas 12, direita Solo 219. 219, sim. Gol no 697, desce 2 mil pés, autorizado ILS, porta. 2000, autorizado LS, chama estabilizada no 697. Dia, parceiro 223, tá livrou o seu escudo. 2230, boa tarde, Alfa, Juliette. Via Juliette vai ingressar na interseção no pátio 3. Remota 02. Ok, mas segue Alfa, Juliette, no remota 02. TAM 3283, reporta 4 milhas da cabeceira, então ótimo, 1.400 pés, um grande número aqui de pássaros tropicais de grande porte. Fiquei grato pela informação, será passado, vento 120 graus, 129, 3 a pouso, 3283. Livre pouso na 10, 3283. Esquerda, Momo, direto, controle 119, décima 80, transponder 5051. 200 para Barreiras, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, após DTC. 119.8 ao controle, 5051 no transponder, 5447. 5447, planejamento correto, chama o pushback estacionamento. Camarada. Salvador, azul 4089, Tiante. Salve Salvador, boa tarde, o TAM 3193, Tiante da Oscar para o Galeão. Sim, 3193, só um minuto, corte. Azul 4089 na escuta. Tá pronto para a cópia, azul 4089? Autorizado para Vitória, 340, perigo 50, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda e Eudes, controle 119, direção 80, aciona 5017. Então, 323, solo 16, direita, solo 12, na sua 9. Solo 219, 3283. Decola da 10. Capitão 10, primeira curva direita, da letra E. 798, o motorista 0, 1, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 489. Azul 489, está correto, chama o pushback acionamento. Salvador, 3283, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 3283. 3193, cópia. Afirmativo, 3193. 3193, autorizado Galeão, 380, Oper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 119, décima 80, aciona 5040. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10, primeira curva à direita, Dael Leda Bridge 1198, o controle 5040 transponder, pela Pelo Zulu 10 a 10 Matos, da 3193. Da 3193, cotejamento correto, chama o pushback acionamento. Chamará 3193. Motor Salvador, boa tarde, 1924, informação 11, partida número 200 para 1504. 1924, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 1924. Solo Salvador, o TAN 3193 para puxa acionamento no 03. 3193, autorizado 03, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi 3193. Salvador, Oxaná 614190, boa tarde. Oxaná 614190, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, que negão no 012, chegada bom. 4.012. Solo azul 4089, pede acionamento no 9. Autorizado, 4089, chama a taxa. Ana 6315, chama a torre 1895. 20, direita, solo, 2099. Direita, solo, agora 9697. Salvador, boa tarde, 6395, vai passar o externo, baixar, travado. 315, boa tarde, Fórmula Revista Livre. 315. 10, autociência, é o número 2, interior. Entendeu para guardar, número 2, 6203. Afirmativo. Uno 697, Livrando 2-4. 697, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, voo Uno 697. No 5, vento 120 graus, 129, autorizado pouso, posição 0. Pouso 63, no 5. Tá 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, Aperzulo 19. Decola da pistão 10, primeira curva à esquerda, Momo, transição Frotin, controle 119, décima 80, acione 5052. Autorizado Fortaleza no 370, pela Aperzulo 19, Momo, Frotin, pista 10, primeira curva esquerda, 198, 5052, tá 3216. Já confirmo a saída? Momo, Frotin, 3. Correto, vamos pegar o estacionamento. Salvador, passarelo 2230. 2230, autorizado, Vitória da Conquista, 180 direto, decola da pistão 10, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, controle 199, decimal 8, aciona 5054. Autorizado 180, Conquista, decola 10 direita, agora elefa, controle 7198, transponder 5054, 2230. Afirmativo, eu confirmo, a transição é elefa, copiou? Afirmativo, cotejado elefa. Chama pushback acionamento, 2230. Vamos lá. Solo Salvador, o TAN 3193, 98 a bordo, 4 horas, alternando Campinas com a cidade. Taxa direita, 3193, Via Índia, ponto de espera da 10 Torre. 11895, altímetro 0012. Taxi direita Índia, ponte espera da 10-10895, da 3193, bom dia. Bom dia. Aeronave da Azul, 6213, pode iniciar no 10? Afirmativo. 5 traço da Azul, inicial táxi, liberar retaguarda, está autorizado. Se tiver estacionamento 6213, chama táxi. Obrigado, após Azul, chamando a táxi. 203. Fala o 5447 para o puxe acionamento. 5447 autorizado no pátio 3, chama táxi. Chamada para o táxi. Ando 41, redução 2109. Luno 924, 10 para 2000 pés, que negar 1002. Direto do Luno, autorizado ILS, autorizado. Ok, terceira parada 2000. Direto do Luno, chamaremos estabilizado voo 1924. Só copiei, valeu. Pode confirmar o resto? O 4019 tem 50 bora. Com 3 horas e 55 minutos. Azul 4089, táxi parte 1 no Índia, ponto de espera zona 0 torre, 11895, altímetro 0012. Gente, pátio Índia, ponto de espera 1895, 1012. Tráfico chamou solo, fiz sobre modulado. Informação óbvia, 5230, Aracaju. 806 Aracaju, é isso? Afirmo. Bono 806, Aracaju, autorizado no 230, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Uca, Jamo, após direto. Controle 11980, aciona 5033. Autorizo 230, Aracaju, Golf 677, decola 10, curva esquerda, Uca, Jamo. Aciona 5033, controle 198, Golf 1806. 8-06, contagem 8-4, chama o puxa-sanar. 8-06, para o estacionamento, portão 2. 3-2-06, aguarda no 02. Chegaram 6315, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 63. 315, após o Embraer da Azul, ingressa portão 03. Guarda a passagem do Azul e prossegue para o 3, 6, 3, 6. Salvador, o 35447, para o táxi com 44 a bordo, 5 horas e 40 de autonomia, alterna Palmas. Táxi autorizado em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1-9, 95, altímetro 0-2. O 35447 só fica atento ao tráfego da Avianca, agora ingressando pátio 1. Ciente, vai ficar atento ao Avianca, pátio 3, pátio 1, Índia até o ponto de espera. ONI monitorado, ONI chamador, recebe 2895-5447. Salvador, boa tarde, está 3193, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, autorizado a linha decolar, 3193, vento 120 graus, 129. Autorizado a linha e decolar, está 3193. Com 3 horas e 30. 6213 do Chanero, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1-8, 95, altímetro 0-2. Sente, Lili Táxi, parte o Índia, ponto de espera 1895 com 1012. Obrigado. CNB 141, reduz 1809. 6141. Autorização Campina Grande. 754 Campina Grande, só um minuto, Acoff. Tá na frente. Azul 4089.0 4089, a linha 1 tem com a 0, estimado 3 minutos, a aeronave está colando na mesma saída. Gente, é, ali mantém, fica no 04089. Torre Salvador 35447, ponto de espera pronto. 447, ciente, vou ter ponto de espera. Escuta. Consiga 3216. Assim que o tráfego da Chanel liberar a retaguarda, está autorizado o pushback, estacionamento 02, chama táxi. Chanel liberando, reposta no táxi, está 3216. Colo 754, Campina Grande, cópia. Copia. Colo 754, autorizado Campina Grande, 390, o operador 110. Recola da 10, curva esquerda, PUCA, transição ZIPAR, controle 1198, aciona 5034. Autorizado então 390 para Campina Grande, Upper Zulu 10, recolha da 10, com a esquerda, Pucas e Par, 19998 é o controle, o transponder 5034. Está confirmando, controle 119.80. 119.80, vou 174. 175, correto, é um prospecto para mim. Liga, 4089 na escuta. Só pela informação, se a aeronave turbo hélice decolasse da Tiane, afetaria algum risco para essa aeronave alinhada? Aqui realmente está perto que poderia haver qualquer detrito no motor da aeronave. Não seria possível. Ok, gente. Romeu, para você, está passando pela Ona 941, 4000 para prosseguir na descida. O Jané 6141, desce para 2000 pés, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente. Motor igual 1924 no estabilizado no ILS. 1924, torre 1-895. Cor 2289. 1895. 2 Salvador, boa tarde, gol 1924, externo, baixado e travado. Dois quadros, boa tarde, vento 120 graus, 149, autorizado, pouso, pistão 0. Pouso autorizado, pistão 0, gol 1924. Azul, boa tarde, 9, decolagem de 3-2, controle 119, décima 8. 19-8, boa. Controle azul, 4089, na sua escuta. Azul 4089, contato radar, sobe mantém 340, saída da Euleda Eudes. Ciente, sobe ao 340 da Euleda Eudes. 4089. Localizador visual 6141. Puxané 6141, torre 1 no 895 composto. 1895. Paulo Salvador, gol no 754 no 08 para puxa acionamento. Autorizado no 754, chama táxi. Vai chamar para o táxi, 754. Oceanair 62 no 13, escuta? Afirmo. Por favor, táxi um pouco mais à frente só para liberar o pushback da aeronave no 02. Gente, puxando, desculpe aí. Leon. Foi mal, amigo, não ouvi. Controle Salvador, o TRIP 5240. TRIP 5240, aciona a identificação, desce até o 50, voa ITAP. TRIP 5240, descendo até 150, senhora. 050. 050, proa de ITAP, 5240. Nove dois quatro, solo 35, direita, solo 219. 219, 924. Solo, Salvador, gol 924, livrou, muito boa tarde, não sei se foi. 924, boa tarde, ingressa na Alfa e me chamando da Juliette. Alfa, me chamando da Juliette, 924. Vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pistão 0. Repouso, é a hora que eu tô. 1251 com registro, tá 313, obrigado, boa tarde. TRIP 547, ali mantém, canceleiro 1-0. a Lima, tem 54 a 0. Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1-1-9-8-0, aciona 5-0-6-0. Solo para o táxi, está 3216, com 44 no seu B, 4 horas e 15, até na João Pessoa. Qual alternativa? João Pessoa. Táxi autorizado à direita via Índia, ponte espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-2, da 3-2 no meio. Direita na Índia, 1895, 132, 1 no meio. Ok, cotejando o voo 1394, está autorizado 310 para Baneão, via rápida Zulu 10, decolada 10 com o Dael, Lida Trig, 198 é o controle, 5060 transponde, voo 1394. 1394, correto, chama puxa. Valeu. Voo 1924, mantém entre a Juliette, está para a aeronave da companhia que vai iniciar o táxi, após ingresso, portão 10. Afirmativo, voo 924, aguardando da companhia, aguardando no comitê. Voo 1754, pronto táxi? Está pronto para o táxi, com o PLB 1159, estamos aqui em 4 horas, alternando Fortaleza. 754, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1012. Via pátio, Índia, no ponto espera, chama a Torre, 1089, voo 1754. Chamar 6141, na escuta? Bom dia, no ponto de espera, pronto. Bom dia, o Xenai 6213, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém, não no zero, 6213. Xenai 6141, não livrou, não precisa, boa tarde. 6141, boa tarde, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, obrigado. Alfa Salvador, boa tarde, Alfa Juliette, portão 4. Autorização de trato para Guarulhos, 360, tem transformação ótima. Está 3805, eu tenho 340, copia? Dia 340. Está 3805, autorizado Guarulhos, 340, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 11980, aciona 5062. 200, saída Momo. 200 na saída Momo, trip 5487. A 3805, atendimento correto, a transmissão está muito baixa. Chama para tiver questionamento. A gente vai mandar no ponto para tiver questionamento da 2-1-3, 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado a colapso, 1-0. Iniciando 6-2-1-3. Salvador, boa tarde, é o 3-5-5-9-5. 3-5-5-9-5, aciona a identificação, voa Mari, reporte para o destino. Tá mudado, descida, voa Mari. Tá falando, pode ficar. 3-2-1-6, boa tarde, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém, 3-2-1-6. Solo confirmar o voo 6924, é o portão 10. Voo 1924, portão 10. Na 3283, Aracaju autorizado no 190 direto, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Pucajamo, controle 11980, aciona 5072. Correto, chama pushback acionamento. Passarei 2230 pronto para pushback acionamento. Autorizado, 2230, chama ataque. Deixa eu amarelo. tipo 5240, 10 para 2, 10, quem negar 10 no 2, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 10 no 2, ajustado, senhor. 5240. Autorizado é colapso de 10. Tipo de colapso de 10, está 3236. Ali mantém, capsule 1 0. Ali mantém, 1 0, no 754. Vai ali e mantém o 754. 312 no meio, decolado é o 44, controle 119, decimal 8. 198, entrando 312 no meio, boa. 62 e no 3? Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro pro Adprid para minimizar um pouco o atraso do 62 e no 3? Aguarda. Obrigado, senhorita. Controle, boa tarde, entrando 312 no meio, decolado no perfil da Momo Frutis. Tan 32 no meia, contato radar, sobe mantém 370, mantém pro até 3000 pés após sair da bomba. Mantém a pro até 3000 pés após sair da bomba, subindo 370, tá 32 no meia. Senai 6203, direto bridge. Muito obrigado, senhorita. Direto bridge, 6203.